Astro. Yeah. Let's go! Huh. Tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem. Mas eu sempre tô maior que ontem. Sempre tô com mais grana que ontem. Já fui moleque, hoje eu sou um homem. A negatividade não me consome. Tô indo pra cima igualzinho um drone. Nasci plebeu, mas meu destino é o trono. Fase, fase. Tá tudo aqui porque é só uma fase. Fase, ficar rico é a próxima fase. Fase, tá tudo aqui porque é só uma fase. Fase, fica rico. Eu bati meu carro, acho que é um sinal que logo vem a Mercedes-Benz. A primeira coisa que fiz quando bati foi ver se os meus amigos estavam bem. Eu tô numa fase estranha, que coisas ruins não param de me acontecer. Eu mantenho a cabeça erguida porque o arco-íris vem depois que chover. Let's get it. Eu fumo pra fugir daqui. Meu sonho era ser adulto. Hoje meu sonho é voltar a ser kid. Sem responsa, sem estresse em tudo. A vida tem batido muito em mim, mas meu propósito é ser um astro. Não é só por mim que eu faço isso aqui. Vim dar orgulho, por isso eu não paro. Vim dar orgulho, por isso eu não paro. Vim de baixo, hoje sou um preto caro. Comprei um tênis, nem vi se era caro. Só se combinava com jeans azul claro. Meu dente era feio, hoje tenho grills. Antes não me queriam, hoje tenho girls. Hoje eu tenho grife. Sempre tive Deus. Tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem. Mas eu sempre tô maior que ontem. Sempre tô com mais grana que ontem. Já fui moleque, hoje eu sou um homem. A negatividade não me consome. Tô indo pra cima igualzinho um drone. Nasci o plebeu, mas meu destino é trono. Fase, fase. Tá tudo ok porque é só uma fase. Fase, ficar rico é a próxima fase. Fase, tá tudo ok porque é só uma fase. Fase, ficar rico é a próxima. Yeah. O fetiche dela é um preto com grills. Yeah. A mista comigo parece um filme. A unha dela é grande igual Wolverine. Você é frouxo, ela quer um homem firme. Yeah. Ela vira o olho, parece possuída. Mas tá tendo o melhor orgasmo da vida. Yeah. Ela xinga, ela implora, ela chora e grita. Aí depois dorme calma. Grana no bolso não é uma fase. O gueto vencendo não é uma fase. Eles querem nos derrubar, mas yeah. Vou comprar a loja inteira. Não vou parcelar, é à vista. Erguer os meus está na lista. Ouça, bro, nunca desista porque tenho passado por várias fases. Mas eu sempre tô melhor que ontem. Mas eu sempre tô maior que ontem. Sempre tô com mais grana que ontem. Já fui moleque, hoje eu sou um homem. A negatividade não me consome. Tô indo pra cima igualzinho um drone. Nasci o plebeu, mas meu destino é o trono. Fase, fase. Tá tudo aqui porque é só uma fase. Fase, ficar rico é a próxima fase. Fase, tá tudo aqui porque é só uma fase. Fase, ficar rico é a próxima. Ficar rico é a próxima. Ficar rico é a próxima.